Genérnia 314, boa tarde, saída Momo, submantenha 340. 340 na Momo, Genérnia 314. Toda conquista direta, saída A, por favor, direita após, nível 200, ponto 5035, controle 11935, 325, 24. Solo Oscar de Maia Cruzou, tá? Autorizado, final do procedimento LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 2016, reporte estabilizado, final do LS, eu não peço que venha. Controle Salvador, boa tarde, 3560 com a Serra, vai atingir uma, se puder. Então, 3560, acione a identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Mari, descendo para o 060, 3560. Controle Salvador, boa tarde, objeto 679, atingi 2000. Solicita Badrão, boa tarde. Bati, autorizado conforme Barreiras pela WISC 42, nível 200, decola esquerda, da 10 com curva esquerda, Momo Vatato. 5064-1935. Eco Delta, ciente, mantenha-se em condições visuais. Reporte farol da barra. Reporte 20 milhas fora. 070 para o 050, gol 395. Gol 1395, desça para 5 mil pés, ajuste no 0 no meio. 5.016, gol 395. Novembro Yankee Mike, chama para regresso. Novembro Yankee Mike, ciente. Ajuste aos corredores visuais, Veracruz, reporte Paripe. Novembro Yankee Mike, reportará Guardião 02, através de... Guardião 02, encontra-se visual com aeródromo? Negativo. Ciente, Guardião 02, chame torre na frequência 118 decimal 6. 18,6, grato, Salvador, gol no 077, está na posição 8 para posicionamento. Autorizado a chamar ataque, voo do 077. Salvador, eu fico 5488, do Brasil. Sempre Alfa e Kilo no 45482. Posição 45482. Decimal 1 alterna 133 decimal 25. 25133253145. Dirigindo 5000, Gol 395. Gol no 395, desça para 2000 pés. Ajuste no 096, reduza a velocidade para 1709. 170, Gol 395, descendo para 2000. Estabilizando o final do ILS X-Ray 175. Gol 1755, complete final do procedimento ILS, retorne na frequência 118 decimal 6. 1186, obrigado, boa tarde. Para o táxi 141 a bordo, 4:20, alterna Galeão. Registro 2.85.25.45 a bordo. Salvador, boa tarde, Azul 4206, cruzou 170 para 150. Papatango, Bravo, Tango Whisky, mantenha-se em condições visuais no corredor Veracruz, reporte Paripe. Desça para 5000. 5.035.60. Controle, boa tarde, da 32, 17, decolou, cruzando agora 2000, da El Leda. 32, 17, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub e mantém nível de voo 360. 360, quando possível, Leda. Sim. Estabilizado, voo 1395. Voo 1395, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 1118 decimal 6. 286, obrigado. Salvador, boa tarde, 4206 Azul, atingindo 150. Azul 4206, senhor de indicação, chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Dedicou 060 na Mari, 4206. Papatango Bravo, que Luiz, que tráfego 12 horas, 2 milhas, é um papá 2. 28, mantendo 1.500 pés. Opa, falei 2231, na remoto no 4, puxa a cena. Chame-se a Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 5729, eu escuto? Você escuta. Web 5729, chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 25, Ana, 3325, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Pode descer para 2000, TAM 3560? TAM 3560, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. 2000 no 0 no meio, reportará TAM 3560. Alfa Juliette 05 no 755. Vamos ver aqui, Mike, reportará rotatória ou visual com o campo. Mike Eco Delta, voz direto, farol de Itapuã. Controle Salvador, boa tarde, Golo 399.700, subindo 360 da Eleda. Gol 1399, contato radar, saída da Eleda Bridge, sub e manter nível de voo 360. 360, Bono 399. Tango Novembro e Yankee Mike. Para sequenciamento, façam 360 à esquerda. Novembro e Yankee Mike para 360 à esquerda. Bianchi Mike, desconsidere, chame torre na frequência. Nove Bianchi Mike, desconsidere, vou na proa da rotatória. Nove Bianchi Mike, desconsiderará e voará na proa da rotatória. Agora no ponto de espera, 1186, via Pátio Ingal. Obrigado e uma boa tarde. Solo, boa tarde, ao gol 1395, livrão. Taxi de Alfa, repórter da Juliette, 1395. Bravo, que Luiz, que passa 360 à esquerda. Estabilizou, tá 35 metros. Que Luiz, que copiou? Que Luiz, que faça 360 à esquerda. Então, 3560, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.6. 18.6, boa. Na 3217, cruzando agora a 160. Então 3217, aguarde transferência. Então 3217, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, boa. Azul 4206, desça para 2000 pés, ajuste 9097, autorizado final do procedimento LF, reforço estabilizado. 2097, reforço estabilizado no LF 4206. Boa tarde, controle, acionei 6210. 6210, acionei identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. A Mari é o 50, 6210. E a Juliette segue para a posição 02, pressão. 747. Gol 1077, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub e manter nível de voo 360. Da El Leda Bridge, 360. Controle, objeto 6720, capitão 160, está sem que a terra. Web 6720, aciona de identificação, chegada bom, fideça para nível de voo 060. 060, bom, por 118.6. Salvador, trip 52119, tá na rota 03, baixo 3. Pode coordenar 180 para a Vitória da Conquista, informa a saída. Salvador, 35241, pronto para o táxi, que é o B4000, autonomia 4 horas, alterna Belo Horizonte com FIS. E o 35241? POB 46, autonomia 4 horas, alterna com FIS. Decimal meia. 118 decimal meia, Mike Eco Delta, boa tarde. Para a DEA de descida, Vitor Soledad. Papa Tango, Vitor Kilo Delta, desça para nível de voo 070. 070, Vitor Kilo Delta. Nós está recebendo o Trip 5241? Medo 2231, no contato radar, saída Momo, sub e mantenha nível de voo 200. Possibilidade de coordenar o final pra gente, inclusive com o centro 160? Quase coordenação. Guardando. Azul 4206, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118 decimal 6. 118. Salvador, boa tarde, gol 925, sem informação, sem autorização Brasília. Autorizando Brasília 360, Atrasilono 7, decola Pistão 0, saída Arbor, Elefa 5074, transponda, controle 3935 ou 925. Can we have runway in use and departure, please? Decimal 25. E qual a saída que podemos esperar? Nós temos aqui o Zipar, após o Puka, Zipar, o Airway ou a Presulo 10 para Natal. Controle, boa tarde, Trip 5241, transfere. Trip 5241, no contato radar, saída Arbor, sub e mantenha nível de voo 200. 200 na Arbor, Trip 5241. Pronto para o Chivac, Portão 1. Autorizado, Report Taxi, 92. Passaredo 2231, mantenha nível de voo 060. Cruza 5500, vai nivelar no 060. Charlie 67, questão, Webjet 6720, mantém o nível 070. 070, irá tentar manter o 6720 aqui. Mantendo 070-6720. Passaria 2231, vetoração para evitar tráfego, curva à direita, proa 090. Direita 090, mantendo 6260, estou com tráfego mil pés acima aqui. Velou no 070-6720. Mantenho 070-6720. Alfa Romeo 4, Juliette, Zulu 14069. 14069. 070, Nike Boeing 737, companhia Webjet. Ok, contrato Antiquezo 2239. Contrato agora. Gente. Jet 6720, informa o tráfego em posição de 10 horas, 4.6 milhas, rumo norte, mantendo o nível 060, aeronave AT-72. Até visual com a aeronave 6720, tráfego já superado, desça para 3 mil pés, ajustou o time, torna 0 no 7. 0 no 7, 3 mil pés, o 6720. Passaria 2231 no reação, uma navegação ruim na proa de Momo. Ok, pode voar direto lá, tá? Vai ser praticamente a ideal pra gente. Vou direto. Obrigado. Controle Salvador, o Xanel 143, ciente da Tango, boa tarde. Uniforme Zulu 10, flight level 370, runway 10, after airborne left turn, book a departure, departure position, departure 60, 119 SO 35, and confirm this call, please. Temos 8, meia, bom pouso. Alfa Int, ação e identificação. Sente, prossiga na chegada a mais, informe de audicida, estou time, estou no 0, na 7, vigilante sem radar. Uniforme Alfa Int. Zero no 7. Salvador, boa tarde. Condor 24, para continuar descida, tá bom, 50. Condor 24, sem identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, estou tímido no 0 no 7. 2017, para o 050, autorizado. Poderia continuar descida, o 6720? Desça para 2 mil pés, estou tímido no 0 no 7, reduza para 180 nós, informe o localizador, objeto 6720. Com a área estabilizada, 6720. Está atingindo 070, pode continuar descida, Vitor Sula Delta. Vitor Kilo Delta, desça para 4 mil pés. 4 mil, Vitor Sula Delta. Voo 925, está pronto para o tanque. 149 a bordo. 3 horas e 50 no meu tem na conta. Autorizado ataque, índio alfa, ponto espera 286, P17 com 1925 já. 6720. 720, complete aproximação.